Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é Justo Lorente, fotógrafo, editor de fotografia do Meio Beat, e esse é nosso segundo podcast aqui no site gilsolorente.com. Semana passada a gente fez uma pequena experiência, né? A gente gravou um podcast sobre as mudanças do algoritmo do Facebook e eu me propus no final daquele podcast a falar com vocês sobre a montagem de um blog de fotografia. E estamos aqui hoje para cumprir essa promessa. Como, para quem não ouviu, você pode ir no link que está no post para ouvir, mas o Facebook mudou novamente o algoritmo dele e agora as páginas, as fanpages, né, as páginas de empresas, não tem mais o alcance orgânico. O que é o alcance orgânico? Aquelas postagens que a gente fazia e aparecia no feed das pessoas que tinham curtido nossa página. Agora, a partir de 2018, o Facebook vai praticamente eliminar isso daí. Então, se você quiser que a sua fanpage apareça, que o seu trabalho apareça no feed de notícia dos seus seguidores, vocês vão ter que pagar para aquela publicidade do Facebook. Então, a melhor maneira de você ter um marketing digital bem estruturado não é esquecer o Facebook, porque, querendo ou não, muita gente está por lá. Mas você tem que ter um site, você tem que ter um blog, você tem que mostrar para as pessoas que você tem um local na internet que é seu. Um lugar onde você pode fazer aquilo que você quiser. Existem algumas possibilidades para a gente montar um blog. Mas antes da gente pensar nisso, você tem que ter duas coisas em mente que eu vou falar muito durante esse podcast, que é o seguinte. Quando a gente escreve um blog... Por que blog? Primeiro, porque o blog ele tem uma dinâmica melhor. Você adiciona textos constantemente, ele não é um site estático, né? Uma vitrine, um outdoor digital que fica lá rodando fotos na internet. É legal ter um site desse? Sim, não faz mal. Mas o blog ele é mais dinâmico, porque você adiciona textos semanalmente, quinzenalmente, diariamente, dependendo de algumas pessoas, né? E eu acho que ele é mais dinâmico e o cliente gosta mais disso, tem mais possibilidade de interação com o cliente. Então, as duas coisas que a gente tem que saber antes de pensar em ter um blog de fotografia. Você escreve num blog para o Google. Sim, você tem que escrever o seu... Você tem que montar e escrever no seu blog de uma forma que o Google consiga achar você. Pode ser uma coisa meio louca, mas 95% do tráfego de sites na internet são via Google. As pessoas, se você desabilitar a possibilidade do Google te achar na internet, você vai ver que o seu tráfego cai de 95% a 98%. Então, hoje as pessoas usam o Google. Então, você tem que escrever de uma forma que o Google seja seu amigo. Você precisa ter essa, como eu diria, essa preocupação em agradar o pessoal do Google. E a segunda coisa que vem em paralelo com isso é você entender de CEO. O que é CEO? Search Engine Optimization. Ou seja, otimização de motor de buscas. Que é basicamente isso. Entender como que o Google encontra o seu site e escrever de maneira que ele seja bem classificado nas buscas do Google. A gente vai falar muito disso ao longo desse podcast. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, você tem opções gratuitas e você tem opções pagas. As opções gratuitas são legais no primeiro momento que você está sem grana, você está começando o seu negócio e você precisa colocar um blog na estrada de qualquer maneira. Então as opções gratuitas são interessantes por conta disso. Porém, em algum momento dessa sua vida, dessa sua carreira, você vai perceber que essas opções gratuitas possuem muitas limitações. E essas limitações vão começar a te dar ódio. E então, você tem que ter em mente que quando você mudar para uma opção paga, quando você mudar para um site que realmente é seu e você pode fazer aquilo que você quiser, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você ralou naquele outro blog, se perde. Porque conforme a gente tem um site na internet e o Google vai reconhecendo que aquele site existe, que ele é bem atualizado e que você segue todas aquelas normazinhas que eles acham que é o ideal para a internet, você ganha uma reputação no Google que a gente chama de PageRank. Então, quanto melhor a sua reputação nesse PageRank, melhor vai ser classificado o seu site na hora de você publicar as suas fotos, publicar os seus textos. E quando você muda de site, quando você muda de endereço, a sua reputação volta a zero. Então, pô, vamos fazer uma forcinha e começar logo num domínio nosso, num lugar que vai ser seu, do que entrar nessas opções gratuitas. Nós temos como opção gratuitas o Blogger. Desculpa. A gente tem essa opção gratuita que é o Blogger, que é do Google, né? É interessante porque o Blogger já é montado dentro da estrutura que o Google acha que é interessante da gente compartilhar textos e imagens. Nós temos o WordPress, que eu acho mais bacana. Eu acho que os sites, os templates, né? Aquela a forma dos blogs que você tem no WordPress são mais bonitinhos, são mais profissionais. Eu acho os templates que tem lá no Blogger muito infantis, né? Mas eu acho que as opções do WordPress são muito mais bacanas. E a gente tem o Wix. Já viram o Wix? Se você procura muito vídeo de fotografia no YouTube, você já deve ter visto uma propaganda do Wix, que é uma plataforma que existem sites pré-prontos. Você entra, escolhe um modelo, você abastece com suas imagens e você muda os templates, muda as figuras. Ele é bem bacana. Ele tem uma conta gratuita que tem algumas limitações. Ele não oferece todas as possibilidades das contas pagas, mas a conta gratuita é possível você fazer um site bem bonitinho, bem bacana. Só que vai ter propaganda do Wix pelo seu site, vai ter lá nos cantos do site wix.com, venha para o Wix, faça seu site no Wix. E você, o endereço do seu site vai ter um Wix também, ou seja, lá, por exemplo, gilsonlorente.wix.com.br. Então você vai ter essas limitações, mas na conta gratuita, eu vejo muita gente usando a conta gratuita do Wix. Acho que não é demérito nenhum, só que a gente que conhece sabe, ah, olha lá, né, ele tá usando uma conta gratuita, que estranho, tal, ele poderia estar pagando. E temos aí as opções pagas. Qual que é a melhor opção paga hoje para um fotógrafo na internet? Album. Vocês conhecem Album? Album é uma plataforma de sites criada para fotógrafos, olha só, criada por fotógrafos para fotógrafos, onde você paga, você compra a plataforma e depois você paga mensalmente pela manutenção desse serviço. E o interessante é que o Album já se responsabiliza por fazer esse SEO para você, já deixar o seu site bonitinho para o Google achar você. Eu conheço algumas pessoas que estão usando o Album aqui na região e realmente os sites delas são elas são bem classificados, são bem ranqueados quando você faz uma pesquisa pelo Google. E você tem que entender que quando eu falo que o site é bem ranqueado para fazer uma pesquisa, ao fazer uma pesquisa pelo Google, é o seguinte: não é procurar pelo nome do fulano, não é a pessoa chegar lá e escrever, ah, Gilson Lorente fotógrafo. Se você escrever Gilson Lorente fotógrafo, mesmo que o meu site seja um lixo, mesmo que o meu site não seja bom, ele vai me achar, porque você está procurando por uma palavra específica. O ser bem ranqueado no Google é a pessoa procurar fotógrafo de casamento em Presidente Prudente e você aparecer nas primeiras colocações da pesquisa do Google. Essa que é a sacada. Você tem que entender quais são, os termos que os nossos clientes mais pesquisam no Google para você saber como que você vai construir o seu site. Por exemplo, fotógrafo de newborn. Se você procura newborn Presidente Venceslau, o meu site é um sempre está lá na primeira ou segunda colocação do Google por conta de um texto que eu escrevi explicando o que é newborn e dizendo que o estúdio aqui de Venceslau com a Ana Lúcia Lorente faz o newborn. Isso é que é ser bem ranqueado no Google. A Album tem um preço meio salgado. De vez em quando eles fazem uma promoção. Ano passado teve uma promoção muito bacana que eles deram 50% de desconto. Muita gente aproveitou. Mas hoje você paga pelo Album R$ 497, certo? E por mês R$ 49. Ou seja, você compra a plataforma profissional por R$ 497 e depois você paga uma mensalidade de R$ 49, que é pela hospedagem do seu site. É bacana? É bacana. Você não vai ter nenhum tipo de preocupação em ficar mexendo no seu site, em ficar fazendo a otimização para os motores de busca. Então é um investimento bem interessante. Vocês pensem com carinho. O Wix, o Wix possui alguns planos da versão paga, que é onde some todas as propagandas, né, do site. Não tem mais nenhuma propaganda do Wix. e você tem direito a um domínio próprio, tá? Já vou explicar o que é domínio. E o pacote mais caro do Wix é R$ 57,29 por mês. Lembrando que o Wix também diz que tem uma plataforma de otimização para motores de busca, mas eu não sei, nunca testei e não conheço quem tenha. Então, eu não posso dizer para vocês qual que é a usabilidade, qual que é a funcionalidade disso daí. Mas o R$ 57,29 por mês é a versão mais cara deles. Eles têm um pacote de R$ 28, mas a 57 é a que tem todas as opções de ferramentas do Wix liberadas. Não sei, pode ser interessante também. Os sites do Wix não são feios, são bem bacanas. E tem a opção de você correr atrás de um domínio, você correr atrás de uma hospedagem por conta. Então, o que que é o domínio? O domínio é o endereço do seu site. Tá lá, gilsonlorente.com.br, isso é um domínio. lorentefotografia.com é o meu domínio, tá? Então esse domínio você paga o registro dele uma vez por ano. Por exemplo, tá R$ 59,90 atualmente o registro de um domínio. Existem várias empresas de registro de domínios pela internet. Cabe a você pesquisar aquela que é mais bacana, aquela que vai melhor suprir as suas necessidades. Então, depois que você registrou o seu domínio, você tem que contratar uma hospedagem. O que é hospedagem? É onde você vai colocar o seu blog, o seu site. É onde você coloca todos os arquivos, todas as imagens. E essa hospedagem faz o link com o seu domínio, ou seja, você digitou lá www.gilsonlorente.com.br, essa hospedagem puxa esses arquivos e mostra o site para a pessoa que está lá no navegador. Eu estou nessa vida de blog há 15 anos. Meu primeiro blog foi 15 anos atrás. E eu sempre acho legal correr, eu corro sempre atrás de todas essas coisas. Eu tenho uma empresa chamada reticências.net, vou deixar o link aí para vocês também no post, que é a empresa que está comigo há mais de 10 anos, e eles fazem tanto registro de domínio quanto vendem a hospedagem para você. Então, uma vez por ano, eu pago R$ 59,90 pelo registro do domínio, vai vencer agora em abril, se eu não me engano. Então eu já tenho que pagar. Eu tenho um plano intermediário de hospedagem de R$ 16,90 por mês. E por esses R$ 16,90 por mês, eles me fornecem 5 GB de espaço. Ou seja, eu tenho 5 GB de espaço para colocar os arquivos do meu site. E eles me oferecem 20 GB de transferência. Que é isso? É o tanto de transferência que eu posso ter de arquivos. Por exemplo, eu vou escrever um texto: Casamento Fulano e Cicrana. E nesse texto eu conto lá uma historinha, como foi o casamento, como foi bacana, e eu coloco 10 fotos. Cada foto tem 100 KB. Se eu coloco 10 fotos, todas as 10 fotos vão ter 1 MB. Cada vez que uma pessoa acessar esse texto, acessar essa parte do meu site, consome 1 MB da banda que eu tenho de transferência. Então, toda vez que alguém acessar aquele texto, aquelas fotos, o tamanho dessa foto eu gasto de banda de transferência. Pô, mas só 5 GB, só 20 GB de transferência, isso é muito, tá? Para um site pequeno, isso é muito. A gente não tem um blog tipo Mailbit que tem 1 milhão de de 1,5 a 2 milhões de acesso por mês. Meu site mês passado teve 350 acessos. Pô, a gente tá num negócio pequeno, a gente não precisa ter uma quantidade absurda de pessoas acessando o nosso site. A gente precisa que as pessoas certas acessem nosso site. Então, eu não me preocupei muito. Tanto que nessa hospedagem, eu tenho o lorentefotografia.com, beleza? E eu tenho mais dois sites rodando nessa hospedagem. Pô, mas como que isso acontece? Você pode criar subdomínios no seu domínio. Então eu tenho o lorentefotografia.com. Aí eu criei um subdomínio chamado Kids, que é o kids.lorentefotografia.com, que é onde está hospedado o site da Ana Lúcia, voltado para newborn e fotografia de gestante criança. E eu tenho o blog, o subdomínio blog, que é o blog.lorentefotografia.com, que é onde eu escrevo, que eu gosto de escrever sobre cinema, sobre música, sobre qualquer coisa bacana que aparecer. Falo pouquinhas coisas de fotografia, coisas que eu acho que não cabem serem publicadas lá no Mailbeat, mas é um lugar que eu uso meio que para desestressar, né? É um lugar que eu uso para ter um pouco de, sei lá, liberar um pouco as coisas malucas que eu penso. Então, olha só, eu tenho três sites rodando no mesmo domínio e usando a mesma taxa de transferência e até hoje ela não explodiu. Na minha vida inteira, só uma vez a minha taxa de transferência explodiu, que aí eles entram, o Reticências é uma empresa muito legal. Por que que eu sempre indico o Reticências? Porque eu não entendo nada de programação, eu não entendo nada de código HTML. E toda vez que dá uma zica, toda vez que dá um problema, eu entro em contato com eles, eles resolvem para mim. Eu não preciso contratar um web designer para resolver as tretas do meu site. Ele sempre, o suporte do Reticência sempre foi muito generoso, sempre foi muito bacana. Eles sempre resolveram todos os problemas técnicos que eu não tenho capacidade de resolver. E só uma vez explodiu, né? Teve muitos anos atrás, quando eu tinha um blog chamado Lorente.org, e foi na época da TechPix. Olha que legal, quem lembra aí da TechPix? Então eu escrevi um texto fazendo análise da TechPix e mostrando que roubada que era entrar naquela, fazer a compra daquela câmera, e aquele mês o blog explodiu. Eles entraram em contato comigo e falaram: ó, o negócio tá feio, vai explodir, e o site vai sair do ar, você quer comprar banda a mais, né? Então eu comprei mais 2 GB de taxa de transferência e tudo acabou bem, o blog acabou não saindo do ar. Então, essas são as nossas possibilidades. Você pode ter a versão grátis, está lá no Blogger, está lá no WordPress, Wix, Album, ou você pode. Não, Wix, né? Album não. Wix, ou você pode ter as versões pagas. Album, Wix, versão paga também, ou você partir para uma hospedagem e um domínio próprio. Que foi o que eu fiz, porque, sei lá, eu gosto de ter liberdade, eu gosto de ter. Eu gosto de fazer o que eu quiser sem ter que ficar vendo se é possível ou não dentro de uma plataforma de outra pessoa. Independente do que você escolher, eu acho o blog a melhor coisa. Por quê? Porque o Google, ele privilegia algumas coisas. Ele privilegia principalmente sites que possuem muitas atualizações. Então, se você montou um site estático, sem blog, e ele fica lá como outdoor apenas, ele não tá tendo muita relevância para o Google. Você precisa que esse seu, o Google gosta que você tenha movimento no seu site, que você esteja mostrando coisas novas. Então, e ainda mais sites feitos em Flash. Hoje ninguém mais faz site em Flash, se não me engano. E tem muitos navegadores que nem rodam mais Flash, porque não é uma plataforma segura, né? Tá todo mundo aí no HTML5. Aqueles sites feitos em Flash que tinha antigamente, que todo mundo achava lindo, todo mundo achava muito bonito, não tem. Aquilo não era nada para o Google, porque não tinha texto, não tinha nada, era só um código de programa rodando. Então era horrível para aquilo aparecer no site de busca. E então o blog é interessante porque você pode constantemente fazer atualizações e mostrar as coisas para a pessoa. Quando você monta um blog num domínio, é interessante você ver se a sua hospedagem oferece uma funcionalidade chamada cPanel, ou painel de controle. O que é o painel de controle? É um programinha que vai rodar no seu domínio, onde você pode controlar o que está acontecendo. Ele tem ferramentas de estatísticas, eles têm transferência de arquivo muito fácil. E ele pode instalar, ele tem lá vários programinhas que ele pode instalar no seu domínio, programinhas que são, como eu diria para vocês, os próprios programas de publicação de blogs. Tem vários, mas eu recomendo para vocês instalar o WordPress. Por que instalar o WordPress? Porque, cara, é o mais amigável que você vai ter, é o mais bacaninha. E se você não entende nada de site, se você não entende nada de programação de site, se você não entende nada de HTML, você ter o WordPress é a melhor solução, porque ele é muito autoexplicativo, ele é muito legal, ele é muito fácil de mexer. Qualquer pessoa que cai no WordPress assim de paraquedas e nunca viu nada dele, vai saber gerenciar ele, vai saber mexer. Atualmente o WordPress está em português, olha que legal. Ele é instalado automaticamente através do painel de controle no seu site. Você depois só vai ter uma preocupação. Você vai ter que procurar pela internet um template, né, um formato que melhor lhe agrada. Pô, existem trilhões de templates do WordPress. Você vai escolher lá o que você acha mais bonito. Tem muitos gratuitos. Aliás, a maior parte dos templates para WordPress são gratuitos. Mas eles não são assim, vamos dizer assim, você vai demorar muito para achar um template gratuito que seja bonito, que tenha a cara de site profissional, que tenha aquela pegada que a gente precisa, né? Aquela sobriedade que os nossos clientes vão necessitar. Vocês podem dar uma olhada lá no lorentefotografia.com. Aquele template que eu uso, ele é gratuito. Ele é muito bacana, ele é um template gratuito, ele tem aquele slider na parte de cima que vai trocando os textos. E aquilo tudo é muito fácil de gerenciar, aquilo tudo é muito fácil de você instalar. E você também tem a possibilidade de achar um template pago. As pessoas fazem templates para o WordPress e vendem depois os seus sites. Esses já são mais bonitos, esses já tem mais uma cara de template profissional. Esses são extremamente legais e você pode... Tem uns assim que são tipo 10 dólares, 15 dólares, 30 dólares... Né, você compra lá com o seu cartão de crédito internacional e ele manda para você um arquivozinho e você instala no seu computador. Vocês desculpem esse cachorro raivoso que está latindo aqui, mas eu não tenho como matá-lo. Né, então, e ele late até pro vento, então vocês me desculpem. E você pode comprar esses templates do WordPress que são muito bacanas. Eu já tive template pago do WordPress, não me arrependo de ter comprado. Eu acho muito legal. E atualmente o WordPress ele está em português. Ele faz tudo automaticamente. Nas primeiras versões do WordPress que eu tive acesso, que eu utilizei, a gente tinha que fazer tudo na unha, tinha que subir arquivo, apagar arquivo, deletar coisa. E hoje ele faz tudo automático. Quando eu tenho atualização, aparece um botãozinho e pergunta: você quer atualizar o WordPress? Você, sim. Antes eu tinha que desinstalar tudo, subir arquivo por servidor. Era uma loucura. Hoje ele instala tudo automaticamente e eu acho que você vai se dar muito bem com o WordPress. Coisa muito simples de instalar, coisa muito tranquila da gente brincar. E depois, tá pronto, cara. Tá pronto o seu site. Você pagou, você comprou o domínio, você tá pagando uma hospedagem, você instalou o WordPress, você já escolheu o template que você gosta. Olha só, muito bacana. E que vai dar aquela cara de site profissional para você, que vai dar aquela cara de blog profissional pro seu site. E agora você precisa produzir. O que é importante para você produzir para textos no seu blog, para você ser bem ranqueado, né, para o Google gostar de você? Primeiro, você tem que ter uma periodicidade. Isso mesmo, periodicidade. Você vai determinar que você vai escrever uma vez por semana no seu blog, na segunda-feira, por exemplo. Então, toda segunda-feira, você tem que ter um texto novo no seu blog. Isso é muito importante. Aí... você tem que determinar qual é o seu público-alvo. Você vai escrever para quem? Quem que é a pessoa que você quer atingir? Ah, eu sou fotógrafo de casamento. Legal. Você tem que atingir noivas. É que são elas que ficam pesquisando na internet coisas para o casamento. O noivo, cara, ele só vai aceitar aquilo que já passaram para ele, aquilo que a noiva já escolheu. Então você tem que escrever para noivas. Ah, o meu objetivo é aniversário infantil. Legal. Você tem que escrever para os pais. Você tem que escrever para a mãe dessa criança, né? Ah, meu objetivo é fotografar de tudo. Ah, beleza. Então a gente vai lá e monta um blog de muitas para mostrar todos os seus trabalhos. Então vai ter um pouco de casamento, vai ter um pouco de aniversário infantil, vai ter um pouco de tudo. Um pouco de ensaio fotográfico, né? Book fotográfico, debutante. Mas você tem que ter noção, você tem que ter uma coisa na cabeça. Os clientes classe A, os clientes classe B alta, eles procuram por pessoas que se especializaram. Então, se você vai procurar lá fotógrafo de casamento, eles querem ver foto de casamento. Eles querem ver que você é o cara da foto de casamento. Então, o blog tem que ser muito mais específico, muito mais voltado. Se a pessoa entra lá e os três primeiros textos que ela vê é de aniversário infantil, ela vai pensar, pô, esse cara não é pra mim. Então, a gente tenta focar naquilo que a gente quer vender, aquilo que a gente mais quer vender. Você pode vender de tudo, mas tem uma coisa que você determina que é o que você mais quer vender. Beleza, então vamos escrever sobre casamento. E quando você escreve em um blog, você tem que ter noção do seguinte: tem que ter texto. Essa é a parte que mais assusta as pessoas. É, as técnicas de SEO dizem pra gente que um texto que vai ser bem ranqueado no Google, tem que ter pelo menos 300 palavras. Se vocês procurarem meus textos no MailBeat, se vocês procurarem meus textos no Oriente Fotografia, vocês vão perceber que todos eles têm mais de 300 palavras. Então você tem que se forçar a escrever 300 palavras por texto e colocar as imagens referentes a esse texto. E nessas 300 palavras, você tem que determinar o seguinte: qual que é a minha palavra-chave? O que eu mais quero vender? Ah, minha palavra-chave é casamento. Ou a minha palavra-chave é casamento em Presidente Prudente. Ou você tem que pensar: pô, o que será que a pessoa que está procurando por um fotógrafo de casamento pesquisa no Google? Qual será? Esse tipo de pesquisa é o que você tem que colocar como a sua palavra-chave nesse texto. Essa palavra-chave já tem que estar no primeiro parágrafo do que você está escrevendo. Seria muito interessante essa palavra-chave também estar no título do seu texto, porque o Google percebe que você está dando muita importância para aquela palavra-chave. E mesmo que ela esteja no começo do seu texto, seria interessante você conseguir repetir ela pelo menos uma ou duas vezes depois no corpo do texto também, para você deixar bem claro para o motor de busca que aquele é o tema do seu texto. E quando a pessoa procurar por aquele termo, o seu texto ser bem ranqueado, porque ele tá bem escrito, né? Então, esse é o segredinho. Você tem que ter a noção de que você tem que escrever para o Google. Existem muitos textos aí espalhados na internet sobre como fazer SEO, né? De como escrever um texto bacana para o Google. E olha só, dentro do WordPress tem uma coisa muito bacana que a gente chama, que são os plugins. O que são plugins? São programinhas que a gente instala no nosso WordPress, no nosso blog, que vão fazer algumas coisas bem bacanas pra gente. Eu tenho vários plugins instalados no meu site. Qual que são quais são os plugins indispensáveis se você está querendo criar um blog de sucesso? Eu tenho o Contact Form 7. O que é o Contact Form? Quando você entra lá no Oriente Fotografia, a última abinha do blog é contato. E você abre e tem uma caixa de contato. Ah, digite seu e-mail, digite o seu nome, digite o assunto do seu, do seu, do seu, da sua pergunta. E embaixo tem uma caixa para você escrever um texto. O cara dá ok e ele manda aquilo pro meu e-mail pessoal. Olha só, isso é um plugin, isso é um programinha que faz isso no meu site. Eu tenho um plugin chamado Lightbox. O que é o Lightbox? Toda vez que você clica numa foto lá do meu blog, ela aumenta e pega a tela inteira, né? Então a gente já salva a foto daquele tamanho legal, porque quando a pessoa clica, ela aumenta e mostra para a pessoa os detalhes daquela foto. Isso é um plugin chamado Lightbox. Eu tenho um plugin que é o Akismet. O Akismet é um firewall para vírus, propaganda, os comentários de blog tem muita propaganda. As pessoas, os robozinhos aí da internet vão lá e publicam propagandas. E ele barra todas essas propagandas. E ele é muito eficiente nisso. Mas ele não apaga elas, ele barra elas e te mostra: olha, tem esse cara aqui querendo publicar, eu acho que é uma propaganda, dá uma olhadinha se você concorda comigo ou não. E tem um plugin de SEO, olha que legal. Quando você instala esse plugin de SEO, na hora que você está escrevendo o texto, ele vai analisando o que você está fazendo. Ele tem um campo na parte de baixo, onde ele pergunta para você: olha, qual vai ser a sua palavra-chave nesse texto? Você coloca a sua palavra-chave e ele vai monitorando e te dizendo se o texto está legal ou não. Olha que bacana, né? É muito legal. E eu tenho um plugin que é muito legal. Pô, eu não lembro o nome dele agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu abrir aqui o site rapidinho para mostrar para vocês que ele é um plugin que eu acho indispensável para você que está querendo fazer um site que vai ser bem achado, um site que vai ser bem acessado pelo Google. Ele é um plugin indispensável para a gente, que ele se chama. Está acessando. Quando a gente quer que seja rápido, é quando não é. Olha só, Ele chama CEO Friendly Image. O que que isso quer dizer? Quando você posta uma imagem na internet, olha só, o Google é onisciente, mas ele ainda não sabe distinguir imagens. Como assim? Olha só, se você posta uma imagem para o Google, é só uma imagem. E tem muita gente que ainda posta imagem na internet com o nome do arquivo, né, com o nome que saiu da câmera. DSC00013. O que que é isso para o Google? Nada. Ele não sabe o que é aquilo. Ele não sabe o que está acontecendo. Para ele, aquilo é só um arquivo que ele não consegue identificar. E esse plugin, ele abre a possibilidade de você inserir metadados nas fotos que estão no seu blog, dizendo para o Google o que que elas são. Então você dá um texto, um título para ela. Por exemplo, uma foto de casamento. A noiva entrando na igreja. Então você vai lá e dá o título para essa imagem. Ah, noiva na igreja. E embaixo tem um espaço para você explicar o que que é aquela foto. Aí você escreve: noiva entrando na igreja de braços dados com seu pai. Esse plugin vai inserir essa mensagem nessa foto e quando o Google passar por ali, o Google sabe o que é aquilo. Se alguém procurar no Google noiva entrando na igreja, o Google vai achar aquela foto como sendo uma noiva entrando na igreja e vai mostrar lá naquela pesquisa de imagens. Muita gente pesquisa por imagens no Google, mas nem todas as imagens estão prontas para serem achadas na internet. Então você precisa dizer para o Google o que é aquela imagem. Então esse é um plugin essencial, cara, para todo mundo que tem blog, para todo mundo que tem site. E tem outros plugins aqui muito bacanas que eu uso. Tem o WordPress Total Cache, né? Que ele está aqui para sempre ficar apagando o cache do site para deixar ele mais rápido, para ele ser carregado mais rápido. Isso é muito importante. Não adianta nada eu contratar uma hospedagem que ela é muito barata. Vocês vão achar hospedagens mais baratas do que R$ 16,90 aí pela internet. Não adianta nada você contratar uma hospedagem que é muito barata e ela é lenta. O cara lá digita o endereço do seu site e demora 30 segundos para o site carregar. 30 segundos na internet é um tempo gigantesco. Cara, se passou 10 segundos e o site não carregou, eu vou embora. Eu não fico nele, eu não espero para ver o que tem nele. E o seu cliente é a mesma coisa. Se o seu site está demorando para carregar, se o seu site está demorando para mostrar as imagens, ele não fica, ele vai embora. E isso não é só problema da internet do seu cliente, isso também é um problema da sua hospedagem. Talvez a sua hospedagem é muito ruim e o servidor onde está o seu blog ele é muito lento. E ele demora, está sobrecarregado, tem muita coisa no servidor e ele está demorando para mostrar para você. Reticência sempre foi muito rápido, sempre foi muito prestativo, né? E nunca tive reclamação, o site carrega rapidinho. Então você tem que pesquisar isso também. Você tem que ver quem já usa hospedagem, quem pode indicar hospedagem para você. Eu acho que pagar nessa hora você pagar barato pode te sair caro na sua reputação depois. Bem, gente, isso. Ah, antes de a gente terminar, eu vou contar uma historinha para vocês. O WordPress ele é atualizado constantemente. Antigamente a atualização dele era manual. Então você recebia no e-mail, né? Você cadastrava seu e-mail e eles respondiam para você: olha, tem uma nova versão do WordPress. Eu tinha que baixar a nova versão do WordPress e instalar lá no meu servidor, lá no meu, na minha hospedagem. Pô, era um processo chato. Eu sempre ficava muito receoso de apagar alguma coisa que não deveria, porque tem os arquivos de memória do WordPress você não pode apagar, senão você perde seus textos, você perde as suas imagens. Então eu sempre ficava muito receoso. Hoje, a hospedagem a atualização é automática. Você abre o seu site e diz: olha, o seu WordPress foi atualizado para a nova versão. Você nem fez nada. Ele já faz isso automaticamente para você. Mas nessa época, que tinha que fazer tudo na mão, eu tinha o blog, né, que era um blog, o Lorente.org, onde eu falava das mesmas coisas que eu falo hoje no blog do Justo Lorente, né? Eu deixei de atualizar uma versão lá do WordPress, eu demorei muito para atualizar uma versão do WordPress e alguém invadiu o meu site, instalou lá alguns códigos maliciosos, né, que eu não sabia direito o que eles faziam ou não. E o Google descobriu, né, porque o Google passa constantemente no seu site fazendo varreduras do que está acontecendo lá. E o Google descobriu e eles me puniram. Foi, olha, você está levando um gancho, você vai sumir das pesquisas do Google por X meses até você resolve o seu problema e manda para a gente de novo e a gente vai ver se a gente vai liberar, a gente vai fazer outra avaliação e a gente vai ver se a gente vai liberar o seu site ou não. Falei, pô, que droga, né? Mas olha só, o site tinha 3 mil visualizações por dia, né? 3 mil pessoas caíam lá no site por dia via motores de busca. E depois que o Google me puniu, isso caiu para 10 pessoas por semana. 10 pessoas por dia. Olha só, do universo de 3 mil visitantes, praticamente todos eles vinham do Google. O resto, esses outros 10 vinham do KD, na época, né? Vinham do KD, de outros buscadores, do Yahoo. Então, olha só, quase todo mundo que ia para aquele blog vinha através do Google. Então, o Google é muito importante. Só para finalizar essa historinha, né? O pessoal do Reticências entrou em contato com eles, falei o que tinha acontecido, e eles fizeram a limpeza completa dos códigos maliciosos do meu site sem cobrar nada. Olha só, se eu fosse contratar um web designer para fazer isso, eu tava lascado. Então por isso que eu indico, por isso que eu não deixo de usar o reticências.net, mesmo a gente sabendo que tem algumas outras hospedagens um pouco mais baratas aí no Brasil. Bem, gente, eu acho que já ficou longo demais esse podcast. Acho que é uma boa introdução para você que está querendo começar o seu primeiro blog. E a gente pode continuar o assunto se vocês quiserem. E quem quiser mandar dúvidas, sugestões, puxadas de orelha que eu falei alguma coisa errada, é só mandar um e-mail para gilson@meiobit.com. Estou usando aí o e-mail do Meiobit para a gente entrar em contato, porque lá tem poucos e-mails que chegam nesse. Poucas mensagens chegam nesse e-mail e é mais fácil de eu ver quem mandar uma sugestão. Beleza, gente? Então, até semana que vem, quando a gente vai abordar outro assunto bacana. Não sei ainda qual vai ser. Desculpem aí, mas semana que vem tem, né? Sempre na segunda-feira a gente publica um novo podcast. Beleza, gente? Até!